quem ganha motivo lógico pra viver. Finalmente encontra a paz na sua pasta de dinheiro. É quente o suor derramado pra conquistar os malotes, dando rolê de gol 2.0. Alegria nasce, mas tem ódio espalhado. Invejoso é de graça, é consequência do acaso. Primeira vista na direta, durante 4 anos elaborando os seus planos. Com a mente sempre certa, seguir em frente. Vamos. O sofrimento já passou, estabeleceu uma nova forma de ser feliz e crescendo. E o mal contorna caderneta de poupança, quando corrente Banco do Brasil. O terreno no futuro só falta mais 1000. Dinheiro, preciso de dinheiro, sim. Desemprego aumenta mais, correria me faz bem. 7 horas da manhã, currículo entrega no local. Na espera não é bom, só atrasa a moral. Diante da expectativa, quem vai abraçar a proposta de Gilmar se me não sai? Exame mercado, 8 horas da manhã na rua tal. Negão, vai na fé, devora o trampo como um animal. Vai, vai, vai, vai ser medo, vai. Seja um bom rapaz, do jogo não sai. Derrame o suor, bem aventurado, ó. Preto no poder, bem melhor. Vai, vai, vai, vai ser medo, vai. Seja um bom rapaz, do jogo não sai. Derrame o suor, bem-aventurado, ó, preto no poder, bem melhor. Olha o local diante da grande situação. Espera 15 dias pra conseguir ocupação. Alívio direito ao refresco bem gelado. Já no quase empregado, confiante no salário. Na causa, na ausência, funcionário ganha pouco melhor. Sem empresário, vi conquistar no soco. Batendo na porta, as oportunidades aparece. Plano radical, incitado a quem merece. Empresas e pessoas, um sonho tudo pode. No reflexo, o dono aumenta na mente a posse. Depois da posse, botar a realidade, seus concretos. Crescendo de manhã e à tarde, empregado te tentando buscar um algo a mais, mostrar o que é capaz. A todos satisfaz, os preços sobem, caem e o preço é tanto. E o dinheiro nem dá pro rolê de novembro. Cruzado com escudo, no presente e no futuro. Sem negar a trilha longa, vamos enfrentar o mundo. Enfrentar o mundo é a melhor parte. Isso mostra que você é vencedor. Então, é tipo essas mesmo. Se derrote o poder, vai na fé, diga. Vai, vai, vai, vai ser medo, vai. Seja um bom rapaz, do jogo não sai. Derrame o suor, bem-aventurado, ó. Preto no poder, bem melhor. Vai, vai, vai, vai ser medo, vai. Seja um bom rapaz, do jogo não sai. Derrame o suor, bem-aventurado, ó. Preto no poder, bem melhor. Boa atuação no trampo, cargo novo, ideal. Pintar o set no bom gosto, sem passar mal. A vitória no primeiro turno, sem juros. Moeda brasileira equiparada a dólar puro. No esforço sem denúncia de corrupção ou roubo. Celebridade do patrão, referencia poderoso. Sonho mais concreto, empresário de sucesso. Passa anos e regride o seu progresso. O ritmo é rápido, é jogar pra ganhar. Derrotando o pessimismo no otimismo com pesquisa, rolê de gol. Na rua, conquistado, apretado no bairro, tá firme ao seu lado. Sorriso branco, preto, belo, charme, maladão. Humilde, no limite, conquistador dessa emoção. Os percebidos e insatisfação. Pra África de escravo, empresário, enche a de graça. Tomando a rua, avenida na fé, de passagem, não esquecer de onde vem. Desmerecer ninguém, essa é pra vários pretos no poder. Humilde, se as festas for rolar, me manda um convite. Porra, nós, yo!